você não me deu valor, pôs tudo a perder na nossa união. Doeu demais, que triste fim, porém jamais vai me ver assim, sofrendo, chorando no canto, em pranto, murmurando, tentando te esquecer. Teu desamor só me fez sofrer. Pra que tristeza se eu não quero você? Nosso sonho chegou ao seu final. Quantas mentiras só você foi capaz. Vai, tristeza, eu não quero te ver nunca mais. Certo que você não me deu valor, pôs tudo a perder na nossa união. Doeu demais, que triste fim, porém jamais vai me ver assim.